nosso horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. E... Oh... Para de caô. Tatuado no braço direito, o microfone. Trave bem a boca quando for dizer meu nome. Sei. Já ouvi, cansei, sua conversa neném. Se o confronto é inevitável, não me evitarei. Sem grito, universo bem conflito. Pra mim o desenrolo vale mais do que o que tá escrito. Não fale de Cristo, você não tem visto. Começa da teu show que eu vou embora e não assisto. Falso profeta falador, quem te contou que o bode vence o amor? Pecador! Pode baixar no faixa, querer aparecer falando mal dos outros aí é golpe baixo. Aponte meu erro, esconda o seu, o caminho com atalho pro seu apogeu. Venda suba alma pra conquistar a fama. No que te veio, carro é uma modelo na cama. Não reclama, suba moral, está na lama. A refém te inflama, conheço suba trama. Que por nós é desprezado, cê veio pra contar mentira, escolheu o cara errado. Já foi limado, atropelado, seu último. Se depender de nós, vai ficar no anonimato. Não vem falar de paz, sua atitude foi de guerra. Para de caô. Recriminar o credo de alguém é tão grave quanto renegar a cor. Para de caô. Se seu coração tá cheio de ódio, não me venha pra falar de amor. Para de caô. Somente quem ficou mal acordado é que sabe o gosto da dor. Oh, oh, oh. É tipo assim, não vem oferecer o que é bom pra mim. Corrompendo revolucionário com o veículo. Acha que é melhor que eu, acho ridículo. Nem tudo que é pequeno cabe, é o cubículo. Fonte na história, eu leio o segundo versículo. Tá tirando bola em que? Com que? Mostra na TV que eu quero ver. Faz gracinha na frente do auditório. Mostra pros irmãos como é contraditório. Não sabe se é boy, não sabe se é favela. Descida pra consulta, tuba acende sua vela. Sonho de boy destacado sempre foi. Me diz de onde tu veio que eu não sou do seu meio. Não. Sua conduta realmente revela que a verdade é uma só e ninguém é dono dela. Teu discurso já era. Pra mim tu fala vera, seu bagulho já tá morto. Não vem dar papo torto. Rapaz, eu corto mal pela raiz. Não venha se aliar, é sozinho que eu sou feliz. Se tá por um triz, é melhor ficar calado. Torce pro meu time com a camisa do adversário. Você, hilário, pra mim um otário. Garoto primário, vai na sorte. Seu samba não bateu com enredo, levou um corte. Morte súbita, divulgue a dúvida. Eu, 1,95 de altura. Eu, quem é do lado justo não te atura. Eu, pra ver que sua alma não é pura. Eu, lado ignorante é sem ternura. Vacilo não tem cura, oh. Causa da pura. Quem fecha com o certo não aceita sua postura. Não, que pra mim não representa nada. Nada, nada. E vai morrer na praia. Para de caô. Recriminar o credo de alguém é tão grave quanto renegar a cor. Para de caô. Se seu coração tá cheio de ódio, não me venha pra falar de amor. Para de caô. Somente quem ficou acordado é que sabe o gosto da dor. Oh, oh. É tipo assim, não vem oferecer o que é bom pra mim. Oh. Safado, voltei para te cobrar. Para de caô. Para de caô. Recriminar o credo de alguém é tão grave quanto renegar a cor. Para de caô. Se seu coração tá cheio de ódio, não me venha pra falar de amor. Para de caô. Somente quem ficou acordado é que sabe o gosto da dor. Oh, oh. É tipo assim, não vem oferecer o que é bom pra mim. Oh. Obrigado.